vai sentir. Faz, nos faz se arrepender e peço seu perdão. Ouça minha voz, fala comigo. Pai, já faz um tempo que nós não se fala, mas hoje eu sei o quanto estava errada. Não ouvi seus conselhos e fiz do meu jeito. Paguei um alto preço e o socorro veio. Por quantas vezes você me estendeu a mão? Por quantas vezes me ajudou a me erguer do chão? Cada queda as consequências das más atitudes, mas no orgulho eu te mostrava o meu lado rude. Me lembro quando você me falou daquele cara que só de olhar nos olhos sabia que não prestava, que era melhor me afastar do que me machucar. E eu não te dei ouvidos e minha vida como está. Eu comecei a namorar e ele queria mais, vindo com palavras doces e me passou pra trás. Promessas, carinho, só aumentou meu desejo. Depois que eu fiquei grávida, ó, pegou o beco. Pai, quero voltar atrás, sei que te magoei. Assim a vida vai, as besteiras que a gente faz nos faz se arrepender. E peço seu perdão, ouça minha voz, fala comigo. É, pai, hoje eu sei o quanto é importante sua presença do meu lado e não a foto na estante. Em cada instante que eu não podia aproveitar, te magoei por quantas vezes fiz você chorar. Pai, você me disse pra eu ser responsável, pra eu estudar, pra que um dia ter uma vida estável. E eu só matava a aula, parei na quinta série. Queria mostrar pro mundo a menina rebelde. Lembra daquela dona que você disse é furada, que eu não andasse com ela, que ela era toda errada. Foi com ela que eu fumei o meu primeiro cigarro, com ela que eu dei meu primeiro teco no prato. Maldita hora que eu não te ouvi. Por quantas noites já passei em claro sem dormir, nas madrugadas me prostituindo pra cheirar. Quem dera eu voltar no tempo e me consertar. Pai, quero voltar atrás, sei que te magoei. Assim a vida vai, as besteiras que a gente faz nos faz se arrepender. E peço seu perdão, ouça minha voz, fala comigo. Escuta, pai, eu também lembro dos momentos bons, da sorveteria, do parquinho do som, que você colocava a todo volume. Karaokê no DVD já era um costume. E tempo bom que não volta mais deixou saudade. Quanta coisa na lembrança, ó, mó viagem. Me lembrei até da igreja e do pastor falando: se arrepende enquanto é tempo, Jesus tá voltando. Sei que não dá pra desfazer tudo que eu fiz, mas estou arrependido e quero ser feliz. Quero recomeçar, viver uma nova vida. Vou tomar posse do que Deus tem pra minha família. Eu só queria que você estivesse aqui pra ver de perto a minha vitória e se orgulhar de mim. Infelizmente, pai, hoje tô no seu enterro. Me perdoa, vou mudar, assim eu prometo. Pai, quero voltar atrás, sei que te magoei. Assim a vida vai, as besteiras que a gente faz nos faz se arrepender. E peço seu perdão, ouça minha voz, fala comigo. Eu queria oferecer essa música pra todos os pais de verdade. Aqui é a Ellen do grupo Atitude Feminina. Paz!